Um minuto com Deus, com o pastor Melqui. Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 9:54. Brasil! Você está ouvindo pela Rádio Maranhão do Sul. Musical Católico. Batiza-me, lava-me em teus rios de amor. Eu quero mergulhar, bem fundo mergulhar. Espírito Santo, estou aqui. Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 9:58. Brasil! Você está ouvindo pela Rádio Maranhão do Sul. Musical Católico. Senhor, por que estejas aqui? Senhor, por que estejas aqui? Com a espada. Para desenganada, Senhor, por Deus, anjos aqui. Não deixes, não deixes que as cabeças, sobre de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, por Deus, anjos aqui. Lá fora, Senhor. Jesus, protege. Não deixa a garoa não, Senhor. Toma conta desse tempo. A espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos lá fora. Não deixe. Não deixe ser inimigos. Nem ser sobre de nós. Pobre Senhor. Pobre Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos lá fora. Na rua. Senhor, põe teus anjos. Vai cercando essa rua, Jesus. As pessoas que ainda estão, Senhor, chegando. Vindo de ônibus. Põe teus anjos, Senhor. Espada desembainhada. Proteja as pessoas que, Senhor, estão atravessando a rua. Na rua. Não deixes que o inimigo esqueça e sobre de nós. Pobre Senhor. Pobre Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos lá em casa, junto. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixe, não deixes que o inimigo se desobre de nós. Pobre Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos na rádio. Senhor, põe teus anjos na rádio. Espada desembainhada, Senhor. Que as pessoas que vão acompanhar pela rádio sejam tocadas. Não deixes que o inimigo escaneça e sobe de nós. Pobre Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos na rádio. 10 horas e 1 minuto. Apoio Cultural. Seu carro vai gostar, sua moto adorar. Seu caminhão aprovou, Autoposto Shopping Car. É o combustível de qualidade, Autoposto Shopping Car. Como esse não há igual. Aqui tem gente capacitada, bem preparada. Seu veículo sempre em boas mãos. Referência tem nome, é aqui. Então venha conferir, Autoposto Shopping Car. Vem, tá sempre perto, pra você ir mais longe. Com mais segurança, você pode confiar. Fique à vontade, venha e abasteça. Com mais garantia, Autoposto Shopping Car. 10 horas e 2 minutos. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Está na Bíblia. Provérbios 18, 24. Você já leu sua Bíblia hoje? Que tal separar um tempinho e conhecer a vontade e o plano de Deus para você? Leia a Bíblia e seja feliz. A Rádio Maranhão do Sul FM 106,3. Rádio FM Comunitária Maranhão do Sul informa a hora certa. 10 horas e 2 minutos. Brasil! A partir de agora, mais um programa líder de audiência no horário. A partir de agora, você vai curtir o programa mais esperado da semana. Devolvi o cordão e a medalha de ouro. Ambrosão da Madrugada. Das 20 às 24 horas. De segunda a sexta-feira. Ambrosão da Madrugada. Quando estou perto de você. Ambrosão da Madrugada. Músicas românticas, seresteiras da noite. A saudade é sua companheira. Produção e apresentação, Pedro Ambrósio. Ele voltou, o boêmio. Ambrosão da Madrugada. Na Rádio FM Comunitária Maranhão do Sul. Tocando as mais românticas. Ambrosão da Madrugada. Só as seresteiras. Ambrosão da Madrugada. Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite. Quero te dar todo o meu amor. Prisioneiro, prisioneiro desse seu amor. Rádio Maranhão do Sul FM 106,3 FM 10 horas e 7 minutos. Brasil! Rádio Comunitária Maranhão do Sul FM 106,3 FM. Olha aí, rapaziada. Pagode pra malandro nenhum bota defeito. Quero ter alguém. Mansinho, mansinho. Vambora. Tá gostoso. Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho. Eu preciso de alguém, diz. Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho. Disse-me povo cambida que é minha mandinga, só vai ter remédio. Eu casando, juntando com a filha da dona Cecília, com seu Nicomedes. Seu Nicomedes, entretanto, me disse que o santo pra ele mandou só deixar que eu casasse, provando que em vez de malandro sou trabalhador. Vai! Quero ter alguém que tome conta de mim. Bonito! Conforto e carinho. Ana Rosária da Silva, que é filha adotiva da dona Neném, me chamou pro tremendo pagode que o Chuca Bigode amou em Xerém. Eu disse a Ana Rosária, sem fogo de palha, tu manda e não pede, mas só vou se tu levar a filha da dona Cecília com seu Nicomédia. Diz! Vamos chegando! Não suporto mais ficar sozinho, preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho. Eu preciso de alguém. Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho. Essa mulata formosa é a flor mais cheirosa da ala das damas, do famoso terreiro de bambas, da escola de samba, só chora quem ama. Eu que jamais vi pastora tão perturbadora, tão meiga e tão bela. Da maior privação de sentidos, fiz esse partido chorando por ela. Vai! Quero ter alguém que tome conta de mim. Não suporto mais ficar sozinho. Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho. Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho. Eu preciso de alguém. Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho. Eu preciso de alguém. Preciso de uma... 10 horas e 10 minutos. Apoio Cultural. Bairro Imigrantes conta agora com a sua maior e melhor rede de postos de combustível do Maranhão. É claro que eu tô falando do posto Shopcar. Agora somos Shopcar 6. Seu carro vai gostar. Avenida Silvino Santos, bairro Imigrantes, em frente a Itaipava. O combustível que seu carro pede tem no posto Shopcar. Posto Shopcar. Posto Shopcar. Sempre perto pra você ir mais longe. Auto Posto Shopcar. 10 horas e 11 minutos. O nosso programa é Ambrosão da Madrugada, que é levado ao ar de segunda a sexta-feira neste horário pela sua Maranhão do Sul, homenageia a todos os aniversariantes e aqueles que estão ligados na Maranhão do Sul, em todos os bairros da grande cidade de Imperatriz e adjacência. Nosso abraço, nossa solidariedade. Rádio Maranhão do Sul FM 106,3 FM. 10 horas e 11 minutos. Brasil! Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje hoje estou tão só. Rádio Maranhão do Sul FM 106,3 FM 10 horas e 14 minutos. Brasil! Aqui, a música não para. A música não para. FM Comunitária Maranhão do Sul. Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar. E pensei que sem você não poderia nunca me queixar. Mas quando fiquei sem lhe ver, então é que eu pude entender que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. E agora que você de novo está comigo, eu posso até dizer que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender o erro que eu cometi. Sofrendo, porém, aprendi que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Rádio Maranhão do Sul FM 106,3 FM 10 horas e 17 minutos. Brasil! Tocando as mais românticas. Ambrosão da Madrugada. Só as seresteiras. Ambrosão da Madrugada. Eu sei que você quer ir embora, se lamenta toda hora que assim não pode mais viver. Eu sei, você diz que a culpa é minha e lhe deixo tão sozinha, deixando tudo se perder. Bem sei que o motivo não é esse, a verdade eu já conheço. Você vive de ilusão. Pense mais um pouco em sua vida, pra não voltar arrependida, pedindo meu perdão. Pense mais um pouco em sua vida, pra não voltar arrependida, pedindo meu perdão. Pense um pouco antes de partir. Pense um pouco antes de dizer adeus. Nossos filhos vão ficar chorando. Pense neles que também são seus. Nem tudo terminou, ainda existe amor, a gente pode ser feliz. Eu sei que você quer ir embora, se lamenta toda hora, e assim não pode mais viver. Eu sei, você diz que a culpa é minha, e lhe deixo tão sozinha, deixando tudo se perder. Bem sei que o motivo não é esse, a verdade eu já conheço. Você vive de ilusão, pense mais um pouco em sua vida, pra não voltar arrependida, pedindo meu perdão. Pense mais um pouco em sua vida, pra não voltar arrependida, pedindo meu perdão. Pense um pouco antes de partir, pense um pouco antes de dizer adeus. Nossos filhos vão ficar chorando, pense neles que também são seus. Nem tudo terminou, ainda existe amor, a gente pode ser feliz. Nem tudo terminou, ainda existe amor, a gente pode ser feliz. Nem tudo terminou, ainda existe amor, a gente pode ser feliz. 10 horas e 21 minutos. O bairro Bom Sucesso tem hoje grandes conquistas. Primeiro foi a feirinha com benefício direto e indireto para todos os moradores do Bom Sucesso e bairros vizinhos. Agora veio a informação, a música, a descontração e a utilidade pública da Rádio FM Comunitária Maranhão do Sul. Mais uma grande conquista do povo, com a importante ajuda de Pedro Ambrósio. Parabéns, comunidade do bairro Bom Sucesso. 10 horas e 21 minutos. Participe das nossas programações enviando um áudio para o nosso WhatsApp 99 981 15 30 38. 10 horas e 21 minutos. Boa noite, senhoras e senhores. Você ouve pela sua Maranhão do Sul o programa Ambrosão da Madrugada. É, mandar alô aí para todos os nossos ouvintes espalhado por toda essa cidade maravilhosa de Imperatriz e adjacência, os saudosistas de todo o meu Brasil ouvindo a Maranhão do Sul. Rádio Maranhão do Sul FM 106,3 FM. 10 horas e 22 minutos. Brasil! Mude você também. Mude. 106,3 FM. A novidade mais quente do seu rádio. Sombras que ocupam lugar de um outro rosto. Confundem imagens se formando nuvens. Me embriago ao extremo com o teu mistério. Faz que desejar, mas logo se esconde em algum lugar, em algum lugar infinito dos sonhos, um lugar tão distante, aonde possa ser meu. logo que sorri, sorri também um outro rosto. Usa teu disfarce, claro como um cristal. Teus medos de hoje em diante serão meus. Preconceitos bobos, nossa vida é única, única. Podemos fazer tudo acontecer. No infinito dos sonhos, num lugar tão distante, onde possa ser meu. Tudo acontecer, infinito dos sonhos, um lugar tão distante, onde possa ser meu, infinito dos sonhos, um lugar tão distante. Possa ser meu. Rádio Maranhão do Sul FM 106,3 FM 10:26. Brasil! Mude você também. Mude. 106,3 FM. A novidade mais quente do seu rádio. Silêncio, que o réu tem algo a dizer em sua defesa. Sempre quando eu voltava para o lar, ela ia me esperar toda tarde no portão. E num abraço, me beijando com ternura, me apertava com loucura, provocando a emoção. O nosso quarto se enchia de amor, e nos abraços o calor do seu corpo me acendia. E de repente, sem censura ou preconceito, ela me dava o direito de lhe amar como eu queria. Momentos que eu vivi, noites que eu não esqueci. Momentos que eu vivi, noites que eu não esqueci. Mas um dia, ao voltar pra casa cedo, ao entrar eu tive medo, algo não estava bem. Em nossa cama, aquela quem eu mais amava, totalmente se entregava nos braços de outro alguém. Desesperado pelo golpe que sofri, nem sequer eu percebi que atirava sem parar. Ao ver os corpos abraçados e sem vida, vi nascer uma ferida no meu peito a machucar. Naquela hora, como eu sofri, de certa forma eu também morri. Naquela juiz, eu peço a sua atenção para

já não me abraça como antigamente, não me olha mais de frente, e você não era assim. As coisas com você estão mudando, já não conheço mais seu tom de voz. Parece uma raposa se esquivando e com manhas evitando de ficar comigo a sós. Existe alguma coisa atrapalhando, deve ser alguém tentando acabar tudo entre nós. Você pode ser como a raposa que com sete manhas nasceu, mas a manha de sete raposas, quem tem na verdade sou eu. Você pode ser como a raposa que com sete manhas nasceu, mas a manha de sete raposas, quem tem na verdade sou eu. Eu sinto que você ultimamente não é a mesma que foi para mim, já não me abraça como antigamente, não me olha mais de frente, e você nas evitando de ficar comigo a sós. Existe alguma coisa atrapalhando, deve ser alguém tentando acabar tudo entre nós. Você pode ser como a raposa que com sete manhas nasceu, mas amanhã de